Tartaruga com burro. Roberto. Elinho chegando de moto no rádio. Elinho chegando de moto. Bruno, você tá falante hoje, hein, Bruno? É bom que você tá aqui do lado. Qual é o resultado do cruzamento de uma tartaruga com burro? Resultado tartaruga com burro? Sei lá, que dá isso aí? Burruga. É o... Burruga? Vai, burruga. Não, tartaru. Cacau de capacete. Tá feia hoje, tá feia. Lohane passou o trator aí, Cacau. Foi mal. Deve estar o programa, Lohane. Foi mal, rapaz. A Lúcia Vilela. Ih, rapaz, outra questão. Como é que é? Qual a semelhança entre casar e nadar? É. Não sei, me pegou. Pô, os caras me agarraram, Bruno, aqui no meu ouvido. Larga o Hélio Júnior, Bruno. Não. Babosa. Pode parar. Não imagina o que esse cara me falou. O Bruno no orelha e o Carlos na outra orelha do Hélio Júnior, porque o Hélio Júnior é loiro. Não, louco. Pior que eu vou somar as duas coisas e vou soltar uma bomba aqui. Pode parar. Qual é a semelhança de casar e nadar? Não sei qual é. É que você pensa que vai dar certo e só afunda. Não é nada disso, imagina. Aqui, falando em casar, aqui, o Wagner Bolinha de Nilópolis. Fala, Bolinha. Chegando a lua de mel. Ah, é? Ele foi casou. Primeiro, tua mulher deve ter dado muito cascudo, viu, Bolinha? Tu na lua de mel bolando piada, rapaz. Gente, rapaz. E mandou essa piada lá de Nilópolis já, babosa. Então, é dizer aqui que um velhinho, babosa, entrou no ônibus. Ah. Eu não sei como é comigo. Não é isso, não. O velhinho entrou no ônibus, babosa. Aí tá ele ali pagando a passagem, assim, né? Quando entrou um camarada, babosa, com 8 filhos. 8 filhos. É, atrás dele entrou um cara com 8 filhos, babosa, e os filhos ocuparam os 8 lugares que tinham no ônibus, né? Uhum. E não ficou nenhum lugar pro velhinho sentar. Ah, os únicos 8 lugares que tinha vazios no ônibus. É, aí o velhinho ficou em pé, né, babosa, com a bengalinha dele assim, poc, poc, poc. Sim. Poc, poc, poc. Sai daí, menino, deixa eu sentar eu, capeta. Não, nem isso não. Batendo a bengalinha no chão e o anjo tá andando, os 8 filhos do cara sentado e o cara do lado do velhinho ali, o velhinho batendo com a bengalinha no chão, poc, poc. Pra ver se alguém poc, se tocava, poc, né? Poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc. Fala, Roberto, bengala faz esse barulho por acaso, ô mané? Essa bengala tem um amortecedor, meu. Que amortecedor? Filho. Amortecedor a gás. Aí o pai das crianças revoltado com aquele barulho da bengala, né? Ah. Escuta aqui, meu senhor, por que que o senhor não coloca uma borracha na ponta da sua bengala? Eu falei, se o senhor tivesse colocado uma borracha na ponta da sua bengala, eu não teria feito tanto filho, eu tinha lugar pra sentar. Mas aí eu não entendi não, babado. Pois hoje é segunda-feira? Não, quarta-feira. Não melhorou até agora? Não era só um velhinho, babosa? Tá possível. Acabou. Babosa, eu precisava ler esse cartão. Não vai ler chongas de porcaria nenhuma. Cartão de Natal pro cartão. Não vai ler, não. O Paulo Roberto, não é possível, rapaz. Poxa vida. Ai, meu Deus do céu. O Vinte deve estar morrendo de curiosidade. Cheio de cabelo branco já, né? Tô ficando louco aqui, maluco. Tinha uma tintura boa agora. Não quero tintura nada. Vambora, Maurício. Vamos, piada da Aline. Manda uma piada aqui, vou dizer o seguinte: tinha um baita de um congestionamento de trânsito, né, babosa? Aí passa um garotinho vendendo jornal. É o jornal, é o Globo, é o Dia, é o Globo. Tá certo. É o Globo, é o Dia, Tá bom, para. JB. Ai, meu Deus. Aí o garoto diz assim, o garotinho gritando: olha o jornal. 25 homens enganados por um garoto. Olha o jornal, 25 homens enganados por um garoto. Aí um cara abriu o vidro do carro e falou: ô menino, me dá o jornal aqui, olha essa manchete aí. Aí o garoto, pô, não, entregou o jornal. Aí saiu gritando: extra, 26 homens enganados por um garoto. Gostei, Aline. Francisco Barbosa e seu programa.